famílias estão aqui? Aqui nós viemos, o dia que nós ocupamos, com 1.200 pessoas, né? Com 247 crianças, 5 cadeirantes e 149 idosos. Né? E agora vamos ficar aqui. Tivemos duas reuniões, no qual não andou nada. Não teve negociação nenhuma. A prefeitura fala que é o movimento com o proprietário. Agora eles marcaram uma audiência para dia 18. Dia 18 de outubro nós vamos ter uma audiência. Aonde? Na prefeitura. Ali na Câmara? Não, aqui na Avenida São João. Aqui em SEAB. Né? E agora vamos ver. Mas a gente sabe que corre o risco de ter uma reintegração até o dia 18. 18 de outubro agora? Isso. Vai ter audiência. Mas se tiver reintegração, nós vamos montar o barracão na porta do prédio. A gente só volta mesmo quando nossa família for atendida. Sim. Saindo daqui, vamos pra rua. Já veio? Com a gente, vamos morar na calçada, né? Pra, assim, é pra sair o atendimento. Porque não adianta a gente voltar com um cheque de R$ 900, daqui 3 meses ter que voltar pra rua de novo.